Tenho aqui a sua reserva, senhor. É um quarto de casal com banheiro privado e ar-condicionado. É preferível que me deem um quarto que esteja num andar baixo. O quarto 314 estará pronto depois que o limpem. Aqui tem a chave. Por quantos dias o senhor se hospedará em nosso hotel? Estarei aqui por 3 dias. É possível que vocês guardem minha bagagem? O mensageiro aguardará aqui até que o quarto esteja pronto. Para minha reunião, é necessário que eu procure uma secretária que fale português e espanhol. Temos esta secretária neste hotel. Muito bem. Diga-me o ramal para serviço no quarto. Para comidas e bebidas, por favor, chame o ramal 369.